Fábio. O carisma, a disciplina e o profissionalismo que conquistou você. E agora? Maravilha, gente, tudo bem? Tudo legal, tudo ok? Uma ótima noite pra todos vocês que, claro, se encontram aqui hoje aqui no Botequim Mosqueiro! Mosqueiro! Já estamos aqui pra detonar! What, sorry, just quickly. What? Agora! E é pra agitar geral, geral! É o Hobby! Mega Robson! Mega Robson! Vamos curtir! A gente começa a detonar, começa a sacudir tudo. E a galera invade o botequim. Galera da Baixada do Cajueiro está aqui com a gente. Meu parceiro gordo tá solteiro hoje. Thiaguinho e a população. Um abraço pra você. Alô, Bial do Camarote. Tá aqui com a gente também. O Boro, o Cássio. Tá todo mundo. Bora, vai, vai, vai. Vai pra cima, meu robô. E a gente vai detonando. Quem é que tá solteiro? Põe a mãozinha pra cima. Quem é do clube do Remo? Põe a mãozinha pro alto. Quem é do Paysandu? Joga tudo aí. Quem é corintiano, põe a mãozinha pra cima. Quem é palmeirense, põe a mãozinha pra cima. Quem é flamenguista, põe a mãozinha pra cima. Quem é do Flamengo, dá um grito. Alô, Augusto! Libera aí! Arrepia, DJ Fábio! Dá-lhe, Fábio! Alô, Dig, do jeito que tu queria. Bora, vai! Cima, meu robô! É o Hobby! Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai! Vai! O Bora Eduarda tá aqui com a gente! E o guia? Quem é que não tem hora pra chegar em casa, põe mãozinha pra cima! Cima! Quem vai amanhecer na praia, põe pro alto! Alto! Um, dois, três, vai! Meu amigo Arthur Pressão está aqui com a gente. Um abraço, irmãozinho Arthur. Ele está aqui no Hobby. Aqui. Valeu! Mega Hobby só. Bora, meu parceiro, bora, dá de boa. Um abraço pra ti também. É só um aquecimento. Não te afoba. Daqui a pouquinho tem eletrizante e o Jefferson. Bora pra cima! Estremecendo, estremecendo! E só quem tá solteiro, e joga a mãozinha pra cima, e joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima! o baile do DJ. Como é que é? Baile funk, ó. É assim, ó. Que cidade. Manda pra ela. Te liga aí, poro. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. Bora. É tchau. É tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Ela quer os envolvidos. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7. Ela quer o 5-5. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Pra Nenji um assalto pica, pra Nenji um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que... Chama! É o 5-7 de xoxota, a nossa tropa. É o 5-7, vai, pô! A nossa tropa. É o 5-7 de xoxota, a nossa tropa. É o 5-7... E vai chamando que o Fábio vai tocando pra você. Se liga, e o Bora detonando. DJ Fábio, detona! Aqui com a gente, valeu, Luzinho! Ele é o 5-7. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Meu parceiro da música, desde o tempo de moleque. Bora detonando, detonando pra você, vai! Vai, meu hobby! E agora? DJ Henrique de Ferraz comprou. Te vira, vai! Henrique de Ferraz comprou uma moto, vou pegar várias delas. Do crau, crau, só não passa mal. É o hobby hoje do Mosqueiro! Do crau, crau, só não passa mal no crau, nós pega uma bebeca. Do crau, crau, só não passa mal no crau, nós pega uma bebeca. Meu amigo Márcio Henrique está aqui com a gente, a primeira dama Laíne. Um abraço pra você também. De Guilherme Alena, Luan Mendes e a primeira cima dama Rayara. Tá todo mundo! Bolado com duas chucas na garupa. Os empresários, aliás, as empresárias e os empresários. Eduardo Bonanza. E o Anderson Palheta, da Bela Modas, Bonanza Esporte! Cuidado, chuca pra nota tua bunda. Chamou no grau, cuidado, chuca pra nota tua bunda. Tava paradão no baile, caminha meiota no meio da rua. Tava paradão no baile, caminha meiota no meio da rua. Veio duas quengas brisadas pedindo pra subir na garupa. Veio duas quengas brisadas pedindo pra subir na garupa. Te segura, Marquinho! Calma, vai. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate. Meu parceiro Miro Janderson, um abraço pra você, tá aqui. Vai. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa. Se tu sabotou. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha. Quem tá solteiro vai cantar pra mim, vai. Ela é folgada e às vezes ela suta. Me mandou embora de... Quem sabe ganda? Morar na rua. Daquele jeito. Puta. Tá bonito demais o Butiqui. Bora. Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Bota o colchão. Meu parceiro Hulk, o Rony da Sky. Um abraço pra vocês também. E te taco, taco, taca, taca, taca, taca. Bota o colchão no chão e te taco, taco, saco. Bota o colchão no chão e te taco, taco, saco. Bota o colchão no chão e te taco, taco, saco. Taco, taco, taco, taco, taco. Taca tudo, garoto! Qual é a mulher que tá solteira? Põe a mãozinha pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa aí dá um grito! Bora, Gabriel! Bora, Lucas! Pressão! Vai! E poro no te afoma, moleque! Do jeito que tu dá valor! o número 10. Alô, Bial do Camarote, você também. Felipe do Baratão, um abraço. Rafaela Rodrigues está com a gente. Vai, vai, vai. Jacob e o Pierre e os caras tapa negócio. Eu, DJ Fábio. E o Pierre e os caras tapa negócio. Eu acho que vai ser. Tu vai foder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Empresário Breno Monteiro, isso aqui com a gente, a primeira dama. Alô, Bruninha Monteiro. Dentro do helicóptero. DJ Gug é um piloto e o Pia é o copiloto. Bora! O Gug é um piloto e o Pia é... Se der pra um, tem que dar pra dois, pra três, tudo baixo. Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra... Simone. Tu vai dar pra... A Pamela. Tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Todo mundo. Tu quis o céu, tu tá no céu. Tu vai dar, minha filha? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Alô, Bia! Um abraço! DJ Fábio, o número 10. É o melhor momento da sua vida. Ô, dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô, dança xereca. Juninho e Meltinho com a gente também. Ô, dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Se não, te jogo. Coloca tudo no escurinho. Quem é que gosta de fazer a mão no escurinho? Dá um grito aí pra mim. Quem acha que no escurinho é mais gostoso? Põe a mãozinha pra cima. Joga pra cima. Vai agora. Bora, Dick, te vira. O Cortinho Moral de Mosqueiro. De quem é essa festa, hein, Biel? Biel! Biel! Aí, eu nem sei de quem é. De quem é, Poro? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Fábio S10 e invadimos de... Rugue! E comemos varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Para detonar! Detonar! E comemos varai xereca. É muita! Muita! Varai xereca. Cheguei, não tinha forma. Cheguei. Oi! Oi, gente. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Olha ela! Só tapa na cara e saiu! Tomou só tapa na cara e saiu coleira quem? Tomou só tapa na cara e saiu coleira quem? BR, se eu te contar, você não acredita nas ideias. O Rony tá no berço hoje, é o Rony! Parabéns pra você também! Professor Krabi, direto de Melelo, meu professor! Não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo é dar rastei. O Tico da Pedreira já chegou? Ele rompeu essa fronteira! Valeu, Tico! Vira equipe da Baixada, no Thiago, tá todo mundo com a gente! Um abraço a vocês aqui do Fábio, valeu! Mosqueiro! Estamos aqui, sucesso, arrebentação! Esse robô é muita onda! Bora, Fábio! O número 10. Bora, Rodrigo Carvalho, vem, garoto! Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho. Vai assim, vai! Só no sapatinho, é só no sapatinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Ela falou que gosta, escondidinho. E ela? Ela falou que gosta, no escondidinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Só no, só no, só no, só no, só no, só no sapatinho. Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder. Alô, Renatinho, hoje não tem o setor. É tudo no sigilo, tu sabe como faz. É tudo no sigilo, tu já sabe como faz. Não fala pra ninguém, senão... Não te como mais. Se explanar, eu não te como mais. Se contar pra alguém, eu não te como. Bora agora! Imaginando tudo, Fábio, imaginando tudo, vai, vai! A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode... Vai preparando aí, Biru! jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Ô, morena! Já! Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que quando as três tinham uma vez. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que E joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro! Solteiro! Quem é que tá feliz? Põe a mãozinha pro alto! Bora! Bora! Bora, minha tô nem vendo! Bora, meus donadinhos! Tinhos! Bora, meu robô! Meu robô! Toma, toma, toma, toma, toma, meu robô! Vai! Vai! O robô vai te pegar! Calma! O robô vai te pegar! O robô vai te pegar! O robô vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar. Ele vai te pegar, garoto! Eu tô gostando de uma prostituta. Bem alto, vai! Isso, pra ficar bonito! Tô de rolê com a prostituta. Deixa a mãozinha pra cima quem tá feliz aí. Deixa a mãozinha pra cima quem é sincero. Quem aqui não tem hora pra chegar em casa, deixa a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima quem gosta do hobby. Joga pra cima, joga pra cima. 3, 2, 1, vai! Explode o bagulho! Hey! Oh! Chama, chama, chama, chama DJ Fábio, bora! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. E vai pra cima, e vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. DJ Lohan que tá botando. Bora, bora, bora. Hoje eu vou pra fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, chave pra depois das voltas. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, agora! Eu era feio e ninguém me queria. O que, Marquinho? Só me dava se eu desse Melissa, eu sou da boca agora, eu tenho uma moto. Olha o Arthur Pressão, tá com a gente! Moto e as novinha... Meu grande amigo particular, DJ Moisés Santiago, está aqui também. Um abraço pra você, Moisés, valeu! Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com... Meu amigo Anderson e toda a comitiva, um abraço pra ti! Quer os amiguinhos que brota de verde? O quê? De verde com aquela nem olha pra você. Entre pra o F10, o número 10. Bora pra cima! Ela como é que ela gosta, Hulk? Não me queria ir. Bora agora, bora agora! Passa a boca, tô de pistola. Pisca a careca quando o dragão passa de meiota. Hoje eu varia lá, te bate, porra, que mulher gostosa. Tem que ver o que ela faz quando ela passa na frente da toy. Joga o rabetão da pistola, vai, joga o rabetão da pistola. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. E vem pro rock doido, e vem pro rock doido, e vem pro rock doido, e vem pro rock doido, rock doido, rock doido. E vem pro rock doido, rock doido. Eu me acabo com meu macho, tudo que eu faço é tudo pensado. Hoje que eu me acabo com meu macho, criança já tá ficando viciada. Quero que eu mata pra na minha cara, bota com raiva, bota com... Obrigado, meu grande amigo, obrigado, camarote, o Boris está aqui com a gente. O Cássio, um abraço pra você também, tá todo mundo. Bora, tô nem vendo. Eu tô gostando, tô me olhando, eu sei que tu tá gostando. Então joga a boneca, pega a pega. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Vai! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate. Olha a bala! Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Agora! Cuidado com essa mulher! O dinheiro dele, eu bloqueei o seu contato. Tomei o dinheiro dele, mais um golpe confirmado. Sabotei o copo desse otário. Não, não sabota não, pelo amor de Deus! Pode agora! Todo mundo que hoje eu vou pro Robson. Quem é Robby? Quando tu andava de bike, elas não queriam, não. Agora que tu tem uma pop, elas senta, te abraça. Te liga aí, rabetão, empino, rabetão. Bora, Rodrigo Carvalho! Rabetão, rabetão, rabetão, empino, rabetão. Olha o rabetão, rabetão, olha o rabetão. Rabetão, rabetão, rabetão. Vou na popzinha, limpino, bumbum. Só rei da cacizinha, passa de cadeira, pô. Tá de cadeira. Na popzinha, limpino, bumbum. Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, e bate na palminha, na palminha, na palminha. Bora, Mauricinho, bora, Mauricinho. Quem sabe vai cantar bem alto. Galera da segunda pó, galera da segunda pó, galera da segunda pó. Fábio, Fábio, o F10, o número 10. Vai curtindo! Vamos misturando tudo hoje aqui no Botiguinho! Meu grande amigo Jair do GDP lá no Marco está aqui com a gente também! Te lembra dessa aí, bora! Bora, Felipe do Maratão do celular e toda a cúpula por ali! Valeu, valeu, valeu! Já! Ei, novo Mega Robson. Toda a equipe da Baixada do Cajueiro, o Gordo, meu amigo Thiaguinho, a Lorinha e toda a comitiva aqui no Hobby! É o Hobby! Bora misturando tudo, tudo, tudo, tudo! Pra você, vai! Ronaldo da Oi está aqui com a gente. O Negão, o Fábio Santos, o Gabriel Nunes, sempre rompendo bandeiras. Cadê essa galera? Tá aqui com a gente? Janer da Guarda, um abraço, minha galera! Santa Luzia que o diga, hein? Toma! Bora, Hulk! Eu vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Hulk! Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Olha o cabelo! Chico da Pedreira e a primeira deu uma tarinha, Luar do Pressão. Bora! Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Ah, ah, que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Ah, vai virando tudo! Pra cima, garoto! Solteiro dá um grito. Quero ver o meu viciante. Essa conta toda faz o só quem dá, vai, vai. bora pra cima. E aí, meu amor? Amor, vamos sair pra namorar. A festa é nossa, com você quero ficar. Ouvir o nosso... O eletrizante já tá do ladinho. Daqui a pouquinho ele chega e assume. Sou da equipe do Oliveira. Tinha bem dançar comigo que eu tô te querendo. Vou dar um beijo na sua boca. Vamos farrilhar nessa festa muito louca. Para que a gente vai detonando pra você se ligar. Pra você curtir com a gente aqui hoje no Boutiquim. Bora! Essa é a equipe que agita sem parar. Curtindo o novo Príncipe Negro. A mega coroa agita povão. Sou, sou e que tô nem vendo. Essa é a equipe que agita sem parar. E agora? Curtindo o novo Príncipe Negro. A mega coroa agita o povão. Bora, bora! Bora, bora! Banda K-47. Banda K-47. As balas, balas vão rolar. E aí? Amor, vamos sair pra namorar. A festa é nossa, com você quero ficar. Ouvir o nosso som que vai tocar. Vai, vai! O Ebertinho da Lacoste tá aqui com a gente! Lina vai relembrando. Bora agora. Meu grande parceiro e amigo Felipe do Maradão do celular. O Ronaldão da Oi, da toda a galera aqui com a gente no Rob. Abraço. E vai curtindo que o Fábio vai tocando assim. Vai agora. Bora, Chico, não me abandona, desgraçado, vai! Vigas Balde e Banda Melody. O Dick dá maior valor nessa sequência, Vila Trisante. Dick e a Dona Lina rompendo fronteiras hoje. Traga o Chico com a gente. Mas essa camisa dele tá escrota, né? Mentira, por quê? Não pensa mais em mim. Já tem CD ao vivo da parte do Felipe Gomesado, viu, gente? Já tem CD ao vivo. Tá barato hoje. Só você. Tá na promoção. Seu Japa CD. Lourinho da família Mil Grau. Um abraço. Como é que é? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que vou... Alô, Poro! Me completava. Mas agora você... E a Dona Esponja tá aí? É! O Rob! Cadê o Hulk? Estou em nosso amor. Bora, Hulk! E aí, garoto? E aí, garoto? Mega Robson. Toda noite ele chora, esperando a sua volta. É o meu coração. E você deixou de lado. Você deixou de lado. Toca desde junho, fim. Faça a canção que ela volta. Que eu vou lembrar. Nós dois. Te liga aí, Luanzinho. Lá vai mais uma. Maurício se lembra. Ele tá caçando. Bora! Mega Robson! Meu parceiro Ed está aqui com a gente. Um abraço pra você também. Cadê o Biel do camarote? Tá de boa! Bora! E agora? Te vira, Cássio! Cadê Moisés Santiago, hein, eletrizante? Cadê esse bicho? Moisés Santiago é parceiro nosso. Aqui presente, um abraço pra vocês, Moisés. Segue bom, esse moleque. Por sinal, um dos grandes DJs que a gente tem. Moleque Sigmo! Agora, o novo Mega Robson, o robô mais lindo do século. Bora fazer o seguinte, bora fazer assim. Bora deixar na manha, bem bacana. Já é a quinta vez que você liga assim do nada. Dorme em cama separada. Quinta vez que você terminou. E aí? Já é a primeira vez. E eu conheço outra pessoa que eu tô... Quem é que tá solteiro? Põe a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quem vai amanhecer na beira da praia, põe pra cima. Não diz porquê. E aí? Tá me ligando com essa voz de raiva. Quem tá tomando uísque, põe a mãozinha pra cima. Quem tá bebendo cerveja, põe. Alô, cobiçado, vai. Calma. Meu coração não te pertence. Quem sabe canta. Não, não trai mesmo. Para de dizer que eu te traí. É, parece o Dash, fiel, viu, eletrizante? O quê? Solteiro não trai. Vida, equipe da Baixada tá em peso. Um abraço pra vocês também. Se perdoar não quer dizer que eu vá voltar. Superar não quer dizer que eu esqueci. Não. Ronaldão da Oi está aqui com a gente. O Negão. O Bruninho Souza. Se um dia a gente se bater. Bruninho Santos. Galera que tava com a gente. Eles gostam de fronteiras. Que acabou o amor. Mas se você quiser, sobrou a amizade. Vai. Muita intimidade. É só hoje. Meu parceiro Rony. Nego Ney. Tchau. O narizinho tá aí, ui! Esse é o comportamento de um. Leandro Design, ao lado do Hulk! Hulk! Vai! Vai! Vai! Só em tchau, né? Sem abraço e nem beijo, esse é o comportamento de um ex. A maré já encheu, viu? Sem contato corporal. Meu mago velho, oi! Bora detonando! Logo mais eletrizante, assume as paradas! Se perdoar não quer dizer que vai voltar. Superar. Bora dançar forró! Para Carlos! Mega Robson! E aí? Só me quer na hora do. Ela só me quer de madrugada. Bora, professor Kleber! Quando não tem amor. Como é que é? Tá pensando que eu sou biscoitinho. Só se vou na hora. E aí, Ronaldão? Tava agoniado. É, eu não quero nem mais um beijinho. Pode ficar com você. DJ Fábio, o número 10. Acabou. Vou lá nessa bola contigo lá. E aí, eletrizante? Bora! Nem mais um beijo. Cobiçado. Deixa em paz. E o Gui? Lu e a Maiara do Ladinho. Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não. Bora, Eduardo Bonanza, o seu grande amor com a gente também. Aqui no Hobby. O Anderson Paneta. Pode crer. Birubiru, alô Jonas, um abraço a você, Sambi! Já! Já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. DJ Gabriel Saldi, ele o Pressão, deram o pontapé inicial aqui, valeu! Como é que faz pra te esquecer? Daqui a pouquinho o Júnior Eletrizante chega pra detonar em o Jefferson. Tem o show do Hobby. Tem muita coisa boa pra rolar ainda hoje. E a gente vai detonando. A gente vai sacudindo pra você. Do jeitinho que você gosta. Do jeitinho que você dá valor. Esse é o novo Mega Robson. É perfeito. Então bora fazer o seguinte, vai. Bora pegar agora, na cintura daquela morena. Cola nela bem gostoso. Vai dançando. Dique, tu sabe que mulher é um bicho assim que o homem não consegue entender. Mulher é um negócio complicado, vou te falar, viu, Letrizante? Mas, felizmente, eu gosto muito de mulher. Apesar delas serem complicadas, a gente gosta. A gente ama. A gente quer do lado, não é isso, Júlio? Mas ela tá bem contigo de repente, mano. Baixa o negócio nela e ela te manda embora. Escuta aí agora. Alô. Oi, amor. Tudo bem? Oi. Tudo sim. Será que podemos conversar? Tô sentindo você meio diferente. Você tem algo a me falar? Não, não, estou bem. Só queria ficar um pouco só. Mas eu te fiz alguma coisa. O problema é ela, viu? Sou eu mesma. Ó. Ok. Eu não tô bem com tudo isso. Você tá muito... Alô, Nego Ney! Ney! Não te afoba, bora beber que passa, meu! Meu! Já! Já! Pega o piriguete aí, Urso! Urso Badass, sucesso todo o Brasil. Canta, vai! Vai, diga. Você tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta. Atenção, meu gerente, Léo, chega junto. O Márcio Henrique e a Laíra aqui com a gente. Inclusive, quase ela perde toda a renda. Perdeu, mas achou. Para gastar um pouquinho. O galera do Baratão do Celular, o Edivan, Coragem Monteiro, Andrei, valeu! Meu amigo Birubiru, Cássio, tô nem vendo. Bial do Camarote, ao lado do Jefferson e o Poro, todo mundo. Você tá tornando difícil pra mim. Você tá tornando difícil pra mim. Você tá tornando difícil pra mim. Chico da Peneira. Quero em meu lugar. O quê? Deixaria do jeito que tá. Você fica carente. Essa música aqui, o amante já quer mandar mais na casa que o dono da casa, viu, Hulk? É doida. Sei o jeito certo, sim, meu coração. Lorinha, família Mil Grau. Vinícius, tá aí, Mosquinho. Camila Vitória. Stephanie Rossi Louro. Um abraço. Teoricamente tinha que ser apenas um hobby. É nóis hoje. E agora? Vai! Como é que faz? Vai, gente. Como é que faz? Luanzinho, a primeira vez. Bora, Rayara. Quando o amante quer ser algo mais. E o quê? Como é que faz? Como manda, manda que não tem frescura. Quando o amante. O número 10. Quando o amante quer ser algo mais. E aí? Mas Álvaro Petróleo! É o Álvaro do Petróleo, tá aqui! Um abraço! Te reacordar sem maquiagem. Lanzinho, simplesmente romântico. Manda 007. Isso é o Hobby detonando. So many lovers. Novo Mega Robson. Carol e Adriane, um beijão aqui do DJ Fábio. Bora, tu pressão e a primeira dama. Olha o do sobro dele hoje. I still believe that you cry for me. Giovana, Lene, lá do Bengola, bora! Like e aí, Alanda Cabanagem, vai! Like a fool, onde é que ela gosta? Bora, meu professor Kleber, ele vai dançar agora, viu, eletrizante? Vai, só no... Onde é que ele gosta? Só no... Ai, professor! É o professor Kleber, tu te lembra daquela vinheta que tu fez pra mim? DJ Fábio, mas... Ai, Fabinho! Traduz aí. Foi tanto que eu te... Olha a cara dele. E não sabia... O que tu diz, eletrizante? Que pouco a pouco eu... O quê? Eu te perdi. O Bissado acha graça. Tchau. Pish. Oxu. O guia. Tirado o coração. Deixa eu mandar um abraço, meu patrão Betinho. Já tá aqui presente com a gente. Alô, Betinho. Pode crer. Ele é a primeira dama. Tchau, Lurissa. O paro quando escuta essa sequência. Ele viaja! Arruma as malas, neguinho! Vai! E vir morar nos meus sonhos pra gente dividir a cama. Bora dividir a cama, o colchão, a rede. Vai! Já imaginei a gente num lugar assim sob medida. Olha o coração, não pode se apaixonar. Júnior, não pode se apaixonar. The best DJ Fábio takes your imagination to the limit. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. O Chico e a primeira dama. Alô, Chico, não abandona o peru. É peru, fala pro Tico aí. Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Eu quero só você e mais ninguém. Dailson, André, lá do Cajueiro. E o coração já tá dizendo. Já dá pra misturar, eletrizante? Alanzinho, simplesmente romântico. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos pra gente dividir. Já já deu, Júnior! Chorar, Junidão! Já imaginei a gente num lugar assim sob medida com uma mini cópia sua e outra minha. Então bora fazer o seguinte, bora, faz assim agora! DJ Fábio, ele detona marcantes pra você! Lá vai agora, bora relembrar! 3, 2, 1, vai! Foi. Foi por amor. Nunca mais eu tinha tocado essa. E o guia? Botei você no meu caminho e sem destino. Luanzinho viaja. Eu fui. Alô, Mauricinho dos Abusados. Sem rumo, sem futuro, sem... Como é que o Fábio tá hoje? Eu. Sozinho aqui. Agora, eu e o Nego Ney. Eu sou a você. Mas entenda. Que foi. Empresário Breno Monteiro. E a primeira dama, Bruninha. Todo mundo. Sei. O quê? Que eu me entreguei a você. Foi. Foi por amor. Bora, Biel do camarote. Sei. E aí, Jefferson? Como é que é? Que eu te amei. Fala aí, Tigui! Fugiu, quase a dona Lina foge. Mas estava bem perto. Pra quê? Pra gente se entender, se envolver e procurar uma chance. Olha o coração. O nosso romance. Você então fugiu de mim. Não deixa. Me deixando. Ó, ó, ó. Sem seu amor. Ei, novo Mega Robson. O que fazer sem você? Foi. Alô, Serginho! Vamos! Eu sei. Léo Cílio, chega junto, rapidinho. Alô, Léo, meu gerente, chega aí. O que fazer? Boutique Mosqueiro! E agora vai! Agora vai! Alô, Augusto! Tu não tinha escutado essa há um tempo, né? Aí o comandão, Tico. Lá na TF. Cheguei no GDK. Um abraço. Valeu! Bora, Ligão. Bora, Ronaldão. Bora, Bruninho. Bora! DJ Lulu Mix, ele dá valor. O galera do Baratão do Celular, Edvan, Coragem, Monteiro, Andrei e o Filipe. Paro, Biel do Camarote, Cássio, tô nem vendo. Tá todo mundo! Agora. Jefferson da Valor. Dali número 10. Diego do GDP do Marco. Valeu! E aí? O robô mais lindo. Teu coração convidar. Bora, Gabriel Saldi. Calma, não te afoba. Fábio. Ele gosta. Felipe, lembra da época do Mochu? Toca o vereador Dadá. Daqui a pouquinho, Júnior Eletrizante. E o Jefferson. E aí? Vai! Dona Lina! Vou puxar uma. Eu fico aqui lembrando de tudo, sensual. Só digo vai e segue em frente sem olhar pra trás. E levo o sentimento que eu tirei. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Renatinho dá valor. Você pode acreditar. O Arthur Bressão se lembra. Bora! Bora! O Tiquinho lotadinho com o Robby! Bora o cinema da época! O Betinho Playboy! E o Bebê Eletricista aqui! Vira aqui pra baixada e beijo! Bora! Banda Safira. Novo Mega Robson em alta definição. Bora pra cima que a gente vai detonando. DJ Fábio, ele detona marcantes pra você. Tem que ser do jeitinho que você gosta. O nosso hobby do Mosqueiro. 1, 2, 3, vai. Não pode misturar. Tem que dirigir na volta, Júlio. Pra se falar de amor. Isso, bem alto. Quem já sofreu? Posso falar. Quem já sofreu uma vez na vida? Tudo que eu quero é. Já era, Trisante? Fazer. Ah, o que agora, por sinal, ele tá muito bem. Eu não me vejo. Quem sabe canta. Me entregando a outro alguém. Olha os sentimentos, Lolo Mix. Mentiu. Toma! Vai! Você é feliz. Pois, oh, ser acha, né? Será, Poro? Outro amor. Outro amor. Vai procurando que um dia do ar. Já, já, já. O F10 do Pará. Então aperta o play, F10. Falou que ia me deixar. Fiquei triste. Ana Cília e Talibanemos. Aqui com a gente, um abraço, Taliban. Aqui de boa, no hobby. Vira aqui, que veio da TF hoje, lá do Setor do Júnior. Por sinal, domingo que vem, dia 13, né? O Fábio vai almoçar na TF. No céu, é muita casa pra almoçar. Almoçar, jantar. Ladrão pra lá. O primeiro no Acado Júnior. O Nego Ney, Hulk, todo mundo. Eu vou, não vou, Júnior. Fala, a gente vai? A gente vai. Loro Mix, se lembra dessa época? Moleque, era o Loura enrolando o cabo e o Fábio olhando. Era assim, lá em Santa Rosa, né, Loura? Eu olhando os caras tocar e o Loura enrolando o cabo. Depois a gente ia ficar conversando. Mas tá aí hoje. O Fábio é o número 10. E o Loura é dos considerados consagrados do estado, viu, Lutrizante? Bora, Juninho! Você falou que ia me deixar. Fiquei triste e ia chorar. Júnior, você já tá do meu lado. Inclusive a gente quer abraçar. Tem muita gente que veio de Belém hoje. Galera que realmente nos acompanha aos finais de semana lá em Belém, não só em Belém, mas a galera realmente rompe fronteiras com a gente, né, Felipe? Então, DJ Júnior tá aqui do meu lado. Júnior, começa a cumprimentar logo. Começa a cumprimentar logo a galera que tá aqui com a gente. Que veio de Belém, que tá aqui no Mosqueiro hoje. Bora, eletrizante! Vai, vai, vai, eletrizante, vai, vai! Me toma, toma, toma, vai, Fabinho, detonando o boutique daquele jeito. Vai passando o som, bora, bora, vamos juntos. Fábio, sucesso, opa, sucesso total, Rob. Vai aqui no boutique. O F10 vai detonando e com intenção, só passando o som aqui. Daqui a pouquinho, bagulho doida. Daqui a pouquinho a gente abraça todo mundo com muito carinho. Vamos juntos. Arrebenta aí, garoto, aí, garoto. Ai, Júnior. Olha o Gererê, vai. Gererê com você, não precisa convidar. Época do Padilha Chubá. Quem não sabe. Lá em Santa Rosa. Eu vou ensinar. Eu acho que tem que passar pelo Santa Rosa, eu acho, né, velho? Com você, não precisa. Não pode esquecer de lá. Gererê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. O Gererê. Gererê. Renan. O Tatuque. E o Manuel da King Bee tá aqui comigo, forte abraço, viu? É um passinho pra lá. Júnior, sexta-feira, é fácil o dia. Lá na Marina Bay, né? Só vou te falar uma coisa, eu falo o que vai acontecer. Você o encontro do pai e do filho. Calma, não te afoba. É só do Blaster do Hobby e o Blaster do Pop. Esse cara aqui ensinou o cara de lá, viu? Porra, tu não vai perder lá, pelo amor de Deus. Tu ensinou. O aluno não pode bater no professor. Olha, Júnior, o aluno não pode bater no professor. Te liga nisso. Calma, tigre. Esse é o quem é? É peru e quem? É fácil de aprender. Peru e batata, bagulho doido. Vai descendo e vai descendo, vai. Desce, desce, vai descendo, descendo. Esse é o passo do gerir. É fácil. Será que é eletrizante? Bora pra cima, Rodrigo Carvalho! O que gosta de dançar, esse é o professor Kleber, Fábio. Ele tá dançando, né? Eu pedi pra você levar a sério o que eu falava, mas você não quis entender. Me espera, eu já tô cansado de tanto ouvir. Te prepara aí, eletrizante. Desculpa, eu já... Agora eu quero até a minha baladeira. Agora tudo que eu quero é dar... O DJ Renatinho já pegando e gravando... O CD ao vivo aqui do Bootkin, estamos junto, Renato. Não quero nem saber de você. Não quero. Não quero nem saber de você. De você. Não quero nem saber. Ela é o sonido. Bora fora dos danadinhos. Cássio do Neivinho, do Biel do Camarote. Um, dois, três, vai. Prepara, eletrizante. Vai, vai, vai, vai, vai, eletrizante. Ah, miserável. Quero dançar, quero me entregar de corpo inteiro até o sol. Sem vinheta hoje, viu? Queimou notebook, notebook. Te falei? Fico usando essas coisas, vô. É a moça jovem que vai me envolver, sim. Fico... Isso é praga do cobiçado, mano. Medo que tu é doida? E agora? Ela é o sonido. Eletrizante. Que vai tocar. Aonde? Aonde o Fábio começou a tocar? Passou do talar. Fala de novo. Ela é o sonido. Felipe. Que vai. Filho do Antônio. Aonde o Fábio começou, Dick? Aonde foi? Fala de novo que eu não vi. Vai! Prepara, Júnior, após essa você assume e comanda! E Hawk! Olha e faz eu sorrir aí, vai! Aí, vai! Bora, negão, Ronaldão, todo mundo. Bora, Brinho. Hoje tem. Calma que eu tô chegando. Calma, não te afoba. Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Alô, Denise, um forte abraço. Vai, vem, vai. Vem dançar. O Everginho da Lacorte também com a gente. Forte abraço, Everginho. Pega, Letrizão, espera aí rapidinho. Espera aí, espera aí. Vem dançar ao som do respeitado em primeiro lugar. Padrão em qualidade, quando para o show. De dente a pulo, bota melhor seleção. Deixa eu deixar na batida, bem na mania. Isso, deixa eu deixar assim, bem na mania, bem na batida. Que tá aqui com a gente, eletrizante. Um dos caras que realmente manda e desmanda, moleque que comanda Hot Vibe. E hoje ele tirou, não, hoje na verdade ele tirou assim, um sábado de folga. Aliás, pra vir curtir com a gente, Loro Mix, esse moleque que faz parte da minha história, DJ Loro Mix, tá aqui com a gente. Por sinal, é uma figura conhecida aqui, Mosqueiro. É um dos caras que tem nome aqui na cidade, e não só aqui, mas como todo o estado. Loro! Seja bem-vindo, cumprimenta a galera que tá aqui com a gente. Tu tá em casa, tu tá no Moscou. Eita, DJ Flávio! Rapaz, só tenho a parabenizar o Robson, proprietário, meu parceiro Betinho. O cara que na época que o Loro Mix era do Mega Explosão da Terra Firme, o cara era gerente. Irmão, o depósito que comanda a TF hoje em dia, está aqui o hobby da TF, o sucesso em todo o estado do Pará. DJ Fábio, esse cara aqui, meu irmão, já passou por várias aparelhagens, meu amigo particular, de longas e longas datas. Eletrizante esse cara, meu irmão. Bagulho vai já endoidar. DJ Jefferson, cara do show aqui do hobby. E o cobiçado, ó, desgraçado! Tem alguém solteiro e Mosqueiro aí? Tem? Quem é sincero, joga a mãozinha pra cima aí. Pega, mas pelo visto, Fábio, parece que tá todo mundo canoa, todo mundo parado. O que é que tá acontecendo, meu irmão? Quem não tem hora pra chegar em casa, faz barulho aí! Barulho aí! O bagulho tá doido, tá pai d'água? E se eu for mandar alô aqui, eu vou ficar uma hora de tempo. Galera de Mosqueiro, esse aqui é o digital. É o hobby. Alô, Diego, alô, Michele Zene. Segue, Fábio. Segue que eu quero endoidar no show do robô. Vem dançar no embalo do Jota. Não, agora é o Júnior. Agora é o Júnior que vai meter ficha. E a gente vai tomar uma agora, né, Júnior? Dançando, aumenta minha paixão. Essa batida é muita emoção. Tá giando o meu coração. Vem dançar brega com o Jota. Meu amigo Louro Mix vai lançar o Louro Sound também. Toma, Louro. Olha a cara do rato aqui. O abraçar teu corpo lindo, Jota Som levando o astral. O arrasta povo vai contagiar essa galera. O arrasta povo é demais. Povo é demais. Povo é demais. Deixa bem na manha, bem baixinho. Senhor! Bora, Betinho, bora, promoções! Betinho, André Nisso! Depósito do Bad Boy! Pompinho! Chega aí, eletrizante!